Porque de jurar e de suspirar já não cessarei. Luna. Espera, antes que cerres a porta, asumo todas as culpas da contenda. Lobo, o lobo me sai do bosque, sai o homem das cavernas. Quando miras e algo miras, quando sonhas, quando sonhas. E fico desorientado e o medo é que me golpeia. E assim, assim me vejo sem fala e sem resposta. Espera, antes que cerres a porta inteira, tens razão, agora zerra.